jet no peão com as cocota. Baile de hoje promete só casa amiga gostosa. Dê um salve no Kekel, porque hoje ele tá comigo. Mas se a fia brotar, sabe, né? Perdido. Fala que acabou seu crédito, não dá pra retornar. Fala que não tem talão, tem sinal, viu? Cê tá comigo hoje, fio? Ai, credo! Tô com meus amigos, se ela terminar comigo, nem ligo, nem ligo. Tô com meus amigos, se ela me ligar, desligo. Que é perdido, perdido. Tô com meus amigos, se ela terminar comigo, nem ligo, nem ligo. Tô com meus amigos, se ela me ligar, desligo. Que é perdido, que é perdido. No peão com as cocota. Baile de hoje promete só casa amiga gostosa. Dê um salve no Kekel, porque hoje ele tá comigo. Mas se a fia brotar, sabe, né? Perdido. E aí, Jorginho, manda ele desligar a porra do celular. Da próxima vez, manda ele falar mais baixo e não arrastar pra onde que ele vai. Que dá tudo certo, tá comigo, filho. Tô com meus amigos, se ela terminar comigo, nem